Minha vida começou há muito tempo atrás. Cê lembra quando estava lá na casa dos seus pais? Eles me ensinaram o que é bom e o que é errado. E eu passei da linha porque errado era irado. Fazia o que era certo, mas isso não me animava. Queria dar orgulho, mas eu só atrapalhava. Meu pai me cobrando pra botar dinheiro em casa, pra arrumar um emprego e parar de palhaçada. Não me entendo mal, eu quero isso mais que tudo, mas não quero um emprego ruim sem nenhum futuro. A vida cobra tudo e tudo é pior que nada. Eu tenho uma mente, mas ela não é padronizada. O tempo se passou, mas não devo olhar pra trás. Aprenda com seus erros e não ligue pros demais. O caminho é só seu, então seja livre, escolha. Só tenha cuidado pra não magoar a coroa. Essa vida é demais, situações demais, só problemas demais, só coisas surreais. Essa vida é demais, situações demais, são problemas demais, só coisas surreais. Essa vida é demais, situações demais, são problemas demais, só coisas surreais. Essa vida é demais, situações demais, são problemas demais, só coisas surreais. Essa vida é demais, situações demais, são problemas demais, só coisas surreais. Eu tenho opinião, mas não me chame de Twitter. É tão fácil morrer, mas a vida não é very easy. Seu sonho tá tão longe, não tem carro, vai de pé. Pode demorar, mas vai alcançar, só tenha fé. Eu sei que nesse tempo algo pode dar errado. Pode ser que um erro jogue tudo ladeira abaixo. Mas se você quer vencer, vai ter que apanhar. Acredita em você, ergue a cabeça e vamos lá, porra! A vida começou há muito tempo atrás. Cê lembra quando estava lá na casa dos seus pais? Eles me ensinaram o que é bom e o que é errado. E eu passei da linha porque errado era irado. Fazia o que era certo, mas isso não me animava. Queria dar orgulho, mas eu só atrapalhava. Meu pai me cobrando pra botar dinheiro em casa, pra arrumar um emprego e parar de palhaçada. Não me entendo mal, eu quero isso mais que tudo, mas não quero um emprego ruim sem nenhum futuro. A vida cobra tudo e tudo é pior que nada. Eu tenho uma mente, mas ela não é padronizada. O tempo se passou, mas não devo olhar pra trás. Aprenda com seus erros e não ligue pros demais. O caminho é só seu, então seja livre, escolha. Só tenha cuidado pra não magoar a coroa.